A base do PSE foi criada o PSE, que é para prevenção, né? Então, onde ainda o PSF em Araras, ele tem a característica de curativa, não de prevenção. É o médico atendendo dentro do consultório, você não vê o médico a campo. Ele tem um X de visita limitado, ele não atua, né? E a própria mentalidade da população de Araras, devido sempre ter convênios, até do Sudeste, não só de Araras, você está com dor de garganta, você vai direto no otorrino, você não passa no clínico. E é difícil, né? Uma população, você vai falar que está errada, que 70% das patologias o clínico tem condições de resolver. Mas a gente que é da saúde também, se eu tiver com problema de dor de garganta, eu vou direto. O convênio me favorece isso, né? E onde nos países do primeiro mundo não existe isso. Né? O primeiro geral, tem que ser, né, o clínico. Né? Você falou sobre o PSF e acho importante que fazer uma colocação. Voltando um pouquinho atrás no que você disse, em relação à criação ou à contratação de um administrador para o CAIM. Eu considero fundamental, inclusive o João sabe disso, nós já discutimos, fomos colegas, inclusive, do curso de gestão pública, que as unidades de saúde de Araras necessitam, no meu modo de enxergar, um administrador individualizado. Por quê? Porque nós sabemos que hoje, e agora vou pegar um pouquinho no calcanhar, aí que eu sei que você faz parte do corpo também de enfermagem. O enfermeiro, ele tem a formação técnica de enfermagem, ele não é um administrador. Isso não pode ser atribuído ao enfermeiro, até porque tem alguns que têm desconhecimento. Então, o controle de uma unidade de saúde passa por um profissional de administração, ou você discorda disso? Concordo plenamente. É simbólico isso, falar que o enfermeiro é o chefe do postinho. Entendeu? Porque a gente leva todos os gestores, levam porque o enfermeiro está mais tempo na unidade, então ele se torna um responsável. Mas nós não temos cargo de chefia nenhum dentro do PSF, dentro de onde for, e não exercemos essa função. Mas na prática exerce. Na prática, sim, porque daí quem é o responsável? Procura o enfermeiro, que ele vai solucionar isso para você, ou ele vai ver o que aconteceu, né? Onde não está ligado na área de enfermagem. Entendeu? Isso é aí coerente. É uma questão estratégica, de logística, puramente administrativa, não só curativa, porque a maioria, no caso, por mais que seja um excelente profissional na área da enfermagem, médico, a questão da gestão é administração pura e simples, né? Não que seja simples, né? Mas é administração. Bom. Então, é a questão de gerenciar profissionais, gerenciar procedimentos, protocolos. Para a gente, né, falar de uma maneira mais clara para o ouvinte entender. Imagine você, que uma unidade de saúde você tem. São duas são coisas distintas, a questão clínica e a questão operacional, administrativa. Então, por exemplo, você tem um médico na unidade que cuida das questões clínicas, do atendimento ao paciente, o enfermeiro, o quadro de enfermagem, os profissionais que cuidam disso. Agora, tem que ter alguém, ou uma política específica para isso, de alguém que faça o controle de estoque de medicamentos, o controle de pessoal, demanda, a solução de conflitos. Porque, me desculpe, viu, Ernison, me desculpe, nem sempre o enfermeiro que hoje faz esse papel tem competência para isso. Na maioria, às vezes não conheço casos, inclusive, em que há um despreparo completo para se fazer isso. Ele só teve uma noção administrativa dentro do curso de enfermagem, então não capacita ele a estar exercendo esse cargo, né? Eu já fui diretor administrativo da Secretaria da Saúde, já fui diretor, já ajudei a quando antes, né, pelo governo Meneghetti, fui diretor do Hospital da Zona Leste, administrativo, inclusive inaugurou na minha gestão de como diretor administrativo, trabalhei os 4 anos lá, e a gente vê que cada região da cidade tem uma característica, e o gestor hoje, alguns gestores, ele massifica. Quando você faz uma reunião com o enfermeiro que está atendendo na Zona Leste, com o enfermeiro que atende lá no Cândido, são totalmente diferentes a área de ação. Lá o enfermeiro tem que ter uma área de ação diferente do que a da população do Cândido. Entendeu? Então, você tem que estar presente. Hoje, o que eu sempre falo, eu acho que está... Existe, assim, um buraco muito, um rio muito grande entre a ponta e as coordenadores. Entendeu? Então você acaba não tendo esse elo de ligação, essa aproximação, né? Você não vê o coordenador de enfermagem estar visitando os postinhos, estar vivendo, não é visitar, passar, olhar. Está vivendo uma semana dentro daquele setor para ver realmente não só o que a enfermeira leva, o que o médico leva, e sim o que a população quer. Como é que é? Repete isso que você falou agora, que é importante. Entendeu? O coordenador precisa estar presente, durante para não só ouvir aquilo que a enfermeira leva para ela, é isso? Ou o que a população leva também. Importante um vereador falar isso. Entendeu?